pisaram 5 negros dentro daquele carro e matou. Porque se fosse 5 brancos, estaria suas mães sorrindo aqui agora no lugar de estar chorando. Mas eram negros, né? Favelados. Por isso nossos filhos foram mortos. Uma ação policial truculenta e absurda. Vai embora! Vai! Cenas são fortes. O rapaz leva vários golpes de cacetete. Veja nessa imagem. Um dos policiais acerta a cabeça da vítima, que parece desmaiar depois da pancada. O jovem, mesmo no chão e sentindo fortes dores, ainda é agredido. As cenas são presenciadas por vários moradores que nada podem fazer diante da covardia dos policiais. De volta à minha revolta, direto da capital. Presenciei mais uma vez violência policial. Não há como não falar dessa raça de opressor, que em vez de protetor, não passa de agressor. Estado é lamentável que passamos nessa vida. Polícia mata bandido, bandido mata polícia. É deplorável nosso estado de insegurança. É bandido vestindo fardo, bandido a paisana. Não entendo, me explica por favor. Percebo que o ódio já aprisionou o amor. Injustiça, quero justiça, não posso ficar calado. Mais uma vez um inocente cruelmente é espancado. Abuso de poder desrespeitou um cidadão. Não basta ser opressor, ainda tem que ser ladrão. Ladrão de fardo é o que eu vejo. Onde isso vai parar? Além de espancar, ainda tentou roubar. Liberdade de expressão, por aqui é oprimida. Somos cidadãos que não temos direito à vida. Liberdade de expressão, por aqui é oprimida. Não vejo defensores, são bando de homicida. Liberdade de expressão, por aqui é oprimida. Somos cidadãos que não temos direito à vida. Liberdade de expressão, por aqui é oprimida. Não vejo defensores, são bandos de homicida. Eu não vim para parar, muito menos pra me render. Se falar a verdade é crime, então que venham me prender. Aqui é Salvador, onde impera o terror. Mais uma vez fui testemunha de um ataque opressor. Revolta, reviravolta, nas quebradas é o que eu vejo. O povo só cria ódio dos fantoches do governo. Bonecos manipulados pela merda do dinheiro. Faz mudar sua conduta, ainda compra seu respeito. Se era povinho, aqui é mato. Grandagem é o que eu vejo. O preconceito impera com os manos daqui do gueto. Já chegam na violência pra pegar é mais de dois. Primeiro vem agressão, perguntar é só depois. Violência não é o papel de quem é da polícia. Bate, mata, esquece que também tem uma família. Infelizmente sempre canto as cenas que são reais. Crianças de hoje em dia não querem ser policiais. Liberdade de expressão, por aqui é oprimida. Somos cidadãos que não temos direito à vida. Liberdade de expressão, por aqui é oprimida. Não vejo defensores, são bando de homicida. Liberdade de expressão, por aqui é oprimida. Somos cidadãos que não temos direito à vida. Liberdade de expressão, por aqui é oprimida. Não vejo defensores, são bandos de homicida.